sable, pas un sable. Guardo para sempre. As paredes não têm ouvidos, não falam por toda a gente. Este é o nosso copo, sempre bebemos por aqui. Matar a sede de momentos perdidos por aí. Mas já não dá, porque o copo está vazio. Sem toda aquela água que formou o nosso rio. O piano lá está, no mesmo sítio. As teclas soltas, pedaços de uma vida onde fico. Nem a escala musical, nem a escala do amor destruiu a doença crónica que me mata sem dor. A casa é a mesma onde eu estou. As fotos são as mesmas onde tu estás. O tempo agora é certo, sem colisões. Há menos tempo para viver. O espelho parece maior ou eu pareço mais pequeno. As rosas cor-de-sangue estão agora mais distantes. Vermelho era o passado, preto é o futuro. Uma vida cor de mel que não foi doce nem um instante. O brilho era intenso, agora intensas são as cinzas. Cada segundo passado contigo não ardeu com o mesmo brilho. Este longo chão já me fez voltar atrás. Era preciso incendiar o mundo de ter de novo na mão. O piano lá está, no mesmo sítio. As teclas soltas, pedaços de uma vida onde fico. Nem a escala musical, nem a escala do amor destruiu a doença crónica que me mata sem dor. São as mesmas onde tu estás. O tempo agora é certo, sem colisões. Há menos tempo para viver. A casa é a mesma onde eu estou. As fotos são as mesmas onde tu estás. agora é certo, sem colisões. Há menos tempo para viver. Já passaram tantos anos e as minhas lágrimas secaram. Acabaram por fazer de mim um mar de âncoras embaladas nas ondas da minha voz, a ecoar na velha casa, a casa onde eu fiz as minhas baladas. A casa é a mesma onde eu estou, as fotos são as mesmas onde tu estás. O tempo agora é certo, sem colisões. Há menos tempo para viver. A casa é a mesma onde eu estou, as fotos são as mesmas onde tu estás. O tempo agora é certo, sem colisões. Há menos tempo para viver. Paixão, ousar, sorrir, ser o mundo em rotação. A voz do amor vem da noite sussurrar, tão leve o tom, corre o tempo devagar. sem fim também. Now

achou o meu lugar no meio dos teus livros, na nota mais alta de cada música, em cada sorriso de quem chega. Vontade de partir pra outro lugar. Vou